No final da tarde de sábado, 1º de março, por volta das 17h30, policiais militares em patrulhamento ostensivo pela região central de Foz do Iguaçu se depararam com um indivíduo que teria praticado um furto no estabelecimento na rua Martins Pena. Segundo o que foi informado pela direção do estabelecimento, não havia intenção de representar contra um indivíduo que aparentemente é usuário de entorpecente. Ao realizarem a abordagem policial ao suspeito Jefferson Mazzuc Moura, de 26 anos, os policiais tiveram que conduzi-lo à delegacia, mesmo o representante do estabelecimento comercial não registrando queixa. Ao checarem o nome junto ao sistema informatizado da Polícia Militar, foi constatado um mandado de prisão em aberto oriundo da comarca de Cianorte em decorrência de uma ação penal registrada em 2013. Em decorrência de uma ação penal registrada em 2013. Nós fizemos uma abordagem e constatamos que ele estava com mandado de prisão em aberto ainda por furto qualificado, através da comarca de Cianorte, Paraná. A senhora conversou com ele, a história dele é de um indivíduo que se perdeu na vida, né? Já fazem 5 anos que ele está usando o crack e ele está realmente, hoje, por exemplo, ele falou que fumou 12 pedras. O cidadão nessa condição só tem 2 caminhos, né? Com certeza. Se ele não procurar um tratamento aí, é difícil. A situação está precária do lado dele. Ele vai ser entregue agora no cumprimento desse mandado e deverá permanecer preso, né? Com certeza. Ele vai ficar à disposição da justiça agora. Ele foi pego praticando furto no estabelecimento, mas os proprietários não quiseram a representação legal, né? Sim, eles dispensaram a viatura no local e aí foi checado o nome da pessoa ele é usuário e os usuários geralmente eles praticam pequenos furtos para poder sustentar o seu vício, né? O que ele admitiu para a senhora, né? Com certeza, ele admitiu, ele é usuário e tem vontade de sair dessa vida, mas com dificuldades. Jefferson recebeu voz de prisão e foi levado à 6ª STP, onde permanece à disposição da Justiça de Goiânia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.